Uno zero. Confirme o nível final. 105, senhorita. Gente, ó, chegou o uniforme, regrede voo modificado 2023, submantém o nível de voo no 05. 05 graus, chegou o Autorizado via parte principal, Taxi Índia, Torre 1-1-8-6-2, aqui é Negão no 0-6. Rádio Índia, 2-6-2, obrigado. Para posicionamento, o azul 2-7-9-6. 7-9-6 autorizado, chame o táxi. Chamar a táxi do 7-9-6. Semicentro Recife, frequência 126.85, alterno 95.45. 3304 Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, por 07. Para o táxi azul 2796, 513 COD, 3 horas e meia de autonomia, alterna São Gonçalo. Autorizado táxi até a saída do pátio 3, 796. Até a saída do pátio 3, 2796. Autorizando a final, voo no 092. 092, completa a final, chame torre frequência no 8, decimal 60. 216, obrigado, bom dia, voo no 092. Em frente até o ponto de espera da 90, torre 1, 8, 6, 12, que nem no 0 no meio. Ponto de espera da 90, quando lá 86, azul, 2796. Vou girar a tua posição Leda. Leda para 320, coach. Chegou o uniforme, informa que não há tráfego no setor conhecido pelo controle a reportar, guarda transferência das comunicações. Informa que não há tráfego no setor a reportar, conhecido pelo controle, aguarde transferência das comunicações. Azul 4299, autorizado Campinas, apertos 1-0, nível 320, curva direita da Euleda Motiva, transponder 5103, controle 1208. Autorizado para apertos 1-0, nível 320, decola com curva direita da Euleda Motiva, 5103, transponder 5308, Azul 4299, correto, controle. Copiei, com o atendimento correto, tinha pronto. do 2783. Chame Centro Recife, frequência da 26.0, alterna no 28.8. 260-288, obrigado. Sobre 092, livrou, bom dia. Para 092, bom dia, Alfa Direto, portão 5. Alfa Direto, portão 5, obrigado. Volt 9041, chame Centro Recife, frequência no 28.35, alterna no 25.1. 1.28.35, a secundária no 25.1. Ah, é que o Romeu Lima prossiga para o controle? Romeu Lima. Chegou seu uniforme para serviço de informação de voo e alerta. Chame Centro Recife, frequência no 260, alterno no 28.8. O senador Guardião 08, corredor Axé. Comandante Tese, sistema 08 Central. Guardião 08, no meu país, corredor Axé, repórter do Farol da Barra. Repórter no Farol da Barra, 08. Controle Salvador, bom dia, Azul 2796. Azul 2796, contato radar, se mantém o nível de voo 170, via Condino Alfa. 170, via Condino Alfa, 2796. Guardião 08, dá presente voo em direto à Feira de Santana, está autorizado. Apenas para informação, ao tráfego do Yankee Romeu Lima, um helicóptero Robson 44, mantendo 510, sentido Terra Índia, Coíndia e Guatemi. Sim, Guardião 08, está presente direto à Feira de Santana. Meu Charlie Terra Eco, confirma o destino? Gente, agora de um minuto cópia. quente, só um minuto após. Opa, conversar de Terra Eco, nível 400 autorizada, pelo 020, pistão no 7, curva esquerda na Momo Lenin, transponder 5064, controle 208. Controle Salvador, Guardião 08, Tamaqueu 2, 500, 2500, 10. 508. É, curva 1 no 0, cuja, pista no 0 com curva esquerda, então, confirma só a radial ideal disso aí, né? Tempo de, contando com o tempo de regresso? Não, negativo, a gente vai pra Freire de Santana, de lá, segue pra outro local. Gente, confirma o tempo total de voo. 20 minutos, até Freire de Santana. Pátio, Bambé. Final em Feira de Santana. Gente, então, pouso final, Feira de Santana. Padrão. Cópia. Cópia. Obrigado, Guarulhos. Upers 1 no 0, nível... Upers 1 no 0, nível 320, curva direita, da El, Leda, Mótica. Transponde 5111. Bom, 9960, acione identificação, chegada na área autorizada, desse mantém o nível de voo 050, altímetro no 096. Estimativo. Então, 960, foi para o Revisor 366, para o final do procedimento Renato da pistola 0. É voo local para qual setor? Você poderia informar as frequências que poderia coordenar com o centro Recife na região de Freire de Santana? Confirme a informação para o controle da frequência. Saber as frequências que poderiam manter contato com o centro Recife naquela região de Feira de Santana. Só para informação. 08, na região de Feira de Santana, para serviço de informação de voo e alerta, é com controle Salvador. Ah, ok, muito obrigado. Tiago, Fiocco, Fiocco, Pátio e IPB. Pátio Tabata, 2 a bordo, pelo menos está se tornando 1-8, meia dúzia. Salve Salvador, bom dia, Azul 9149, seguinte informação, Golf 340, confins. Azul 9149, bom dia, para confins, autorizado, 340, via Perzulu 21, decolo da pista 10, curva direita na saída Arbor, 1, Elefa, transponder 5123, controle 1208. Exato com fim, nível 340, nosso plano via Upper Zulu 21. Saída Arbo 1, transição Elefa, transponder 5123, controle 1208. Lá 49, correto, já pronto. Para pronto. autorizado, time táxi. Firme que chamou? 07, confirma a radial ideal de saída. Ar 07, voo local, nível 250, decola da pista 10, curva à direita direto em rota, controle Salvador 1208, transponder 2640. Nível. Sente correto, o acionamento está com a torre 118, decimal 612, só para o B. 13, sente, chame torre. Confirma virar manter 500 pés da GL? Sim. Guardião 08, informa que não há tráfego desconhecido pelo controle no setor a reportar. Voltando a 3304. 3304 Brasília, pronto? Vamos, pronto. Utilizado 3304 Brasília, aprisionou no 7, nível 360. Curva à direita na saída arbórea 1 no Elefa. Transponder 5134. Controle? 1208. Brasília autorizado nível 330, decola da 10, curva direita, arbor 1, transição Elefa, depois intercepta outro Zulu 17. 5134 é um transponder e 1208 é controle. Nível 360. Ok, 360. 3304 correto, chame pronto. Vai chamar. 2796, controle. Já chega. São Joana e Escoto, pra chegar. 2796, desconsidere. Posição 06, autorização Porto Seguro. 2196, Porto Seguro autorizado. Apertura 44, nível 360. Curva direita na Dael Leda. Controle Salvador 120-8. Transponder 5141. Só o transponder 514? 5141. Sebastião, autorizado por seguro 360, Cruzulu 44, decolando da 10, curva direita, posição da Dael, Leda, após Leda, seguro. 208, 5141 é o código, 2196. Correto, sempre pronto, suspeito. É posto adentro. Para o táxi 4299-114, 1114, a bordo de 4 horas, decolando da 10, 903. Autorizado o táxi, a direita vai táxi Índia. Pontos de espera da pista 01118, pistão 62, quer negar no 096. Pô, no 096, está autorizado, ingresso via Índia, ponto de espera, 12186, passo de uma marca. Colocar 3079, puxa o planeta na 09. O 3179 autorizado, chama o táxi. Ele está 3179. Metrizinou na senhora identificação, pegada bom que autorizada. Está para 4 mil pés, altímetro na 06. Meia 3-1-1, está autorizado voar direto à posição bom. Após bom, Serra Vita 367. Após, inicialmente, está autorizado após 367-366. Salvador, approach myself. Brasília, Force 2591, Squawk Identification, cleared my arrival, descending to flight level 050, QNH 1016. Controle Salvador, bom dia, Azul 4299. 4299, contato radar, submantém o nível de voo 320. Após 2000 pés, está autorizado uma direto Leda. Após 2000, direto Leda, Azul 4299. Brasília Air Force 2501, fly direct TAP position, after TAP, flight is a visitor 366. That's right, fly now direct TAP section, after Sierra Victor 368, 2501. After Sierra Victor 366, 2501. 366, 2501. Canamia 611, reduza para 2509. Azul 2796, está agora 66 milhas nordeste de Salvador, tem serviço radar encerrado, mantém o nível de voo no 70, chame o controle Aracaju, frequência no 20.3. Chama Aracaju, voo no 203, bom dia, 9796. Bom dia. Controle voo no 960, 672 estabilizada. Voo no 60, completa sinal, chame torre, frequência no 8.60. 186, vou 160. Tem que Romeu Lima, controle. Tango Yankee, Romeu Lima, controle. Gente. Controle Salvador, Serra Golf Oscar, decolou da 17. Golf Oscar, manda meu pai, se quiser ser reporte no Farol da Barra. Reportará, Farol da Barra, Serra Golf Oscar. Fala Salvador, bom dia. Chamela 63, zona 2, posição 3 na informação Golf para a cópia Recife. Chamela 63, zona 2, ciente, 1 minuto cópia. Sente. O Azul 9149 copiou para guardar pushback. Afirmativo, não aguarde. Chanero 6312, Recife, pronto. Pronto, Roger. Autorizado Recife 350, Perzulu 7. Curva esquerda, Puca de Maracaju. Transponder 5135, controle 1208. Autorizado Recife, nível 350, pela Perzulu 7. Decola da 10, curva esquerda, Puca de Maracaju. Transponder 5135, controle 1208 para o Ocean 6312. É 5135, transponder. 5135, o 6312. Correto, em pronto. Camará. Não copiei. Gente, pista 35, azul, quilo, mantém a escuta. Azul 9149, pushback autorizado, chame táxi. 9149, vamos ficar pronto para o táxi. Azul, quilo, pronto, pode ver. Azul, quilo, petrolina, uma centena, 35, curva esquerda na Momo. Controle Salvador 208, transponder 5117. Correto, parte VAB. VAB? Gente, as 12 quilos, acionamento táxi, torre 1-1-8, meia dúzia. Lima está autorizado. A 299, chame C3 Recife, frequência 122.35, alternativa 125.1. Alternativa 1351, não entendeu a primária. Área 128.35, secundária 125.1. 12835, alterna 1251, azul 4299. Muito obrigado, bom dia, até a próxima. Charge 2591, send to 4,000 feet, QRH 10165 to Serra Vista 360. Via direct Serra Vista 366 and 4,000 feet, 10165. A Golf Oscar, após o Fala da Barra, irá prosseguir para onde? Vera Cruz, Serra Golf Bom dia, 3179. 3179, bom dia, contato radar, suba via Sérgio Dael para o nível de 320. Para o nível 320, via. Com a Dael ou Leda? Autorizado Leda, seu 3179. Muito obrigado. Levar 2591, say 2500 feet, report to Serra Vista 366. Okay, 2500 feet, I report Serra Vista 366, 2591. Via Parte Cristal, Texo Índia, ponto de espera da 011-8612, aqui negão 0016. Parte Índia, ponto de espera da 10, azul 9149. Controle Salvador, bom dia, o Papa Romeu Charles Eco, decola na Momo Nenim. Papa Romeu Charles Eco, bom dia, está em contato radar, suba via sai da Momo para o meio de 400. Via Momo 400, Charles Eco. 60, Juliette, portão 9. Juliette, por 9, 60. Thank you. Papa Romeo, mãe, que é com Zulu, qual é a localidade final? Mike Eco Zulu, autorizado está para 93 Papá Mike Mike, para meu pés, decola pistão 7, curva direita, corredor axé, controle Salvador 208, transponder 5062. Correto, chame pronto. Para o feedback, para mim, deixa na linha 302. O Mike é Zulu, pode chamar a torre, 1-1-8-6-12. 1-1-8-6-12. Vamos deixar o feedback? Oi, chame na linha 302. Vai, cartão 3, autorizado, chame em casa. Autorizado, chame na casa, né? Linha 302. Tráfego Salvador, bom dia, gol 1095, cliente da informação Golf, gate 5 para Confins, pronto para agora. Bom, 1095, autorizado Confins, autorizado 1, nível 360, curva direita, arbor 1, eleva, transponder 5074, controle 208. Autorizado 360, conforme a rota do plano. Cola da 10 com curva direita, saída Arbor 1, transição Elefa 5074. Eu transpondo 1208 ao controle, gol 1095. A saída Arbor 1, transição Elefa. Arbor 1, transição Elefa. Quiet, chame pronto. Pelo bandido, inicialmente matei a 3.000 pés na saída Momo. Eu recito 2.000 na Momo, gol, quilo. 3.000. Ok, vai comprar a edição da carta, gol, quilo. Na 3, o nome desse aprovado 2500 PEI, o ajuste 1096, autorizado a RNAS, vai seguir o tráfego à frente, é o ECO 190. Serena, Pastor Romeo, agora descendo a 2500, vai seguir o tráfego à frente, lembra, é autorizado a RNAS, da 1063, o nome. 2591, Serra Victor 366. Brazilian Fox 2591, contact tower frequency 118-60. 118-60, 2591. Da 3179, chame Centro Recife, frequência 1228-35, alternativa 125-1. 2835, obrigado e bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 9149, arbo 1, passa 1200. Azul 9149, bom dia, passa, bom dia, sai da arbo 1, para o nível 340. Via 340, azul 9149. Pronto para pushback, mandamento. 095, portão 5, aguarde pushback. Aguardando. Taxi do Chinelinha 3, 1-2, com 1-64 a bordo, 3:40 de autonomia, treinando Marcial. Autorizado táxi direita, via táxi ainda, ponto de espera da 1-1-1-8, decimal 6, altímetro 1-0-6. Direita, hein? Já estou ali, 1-8-6, ajuste 1-0-6, ajuste na 6-1-2, boa. Azul 9149, autorizado, direto a Lefa, na presente. Autorizado, está presente, Alessa. O azul 9149, obrigado. Papa Romeu Charles Serra Eco, chame setor Recife, na frequência 12685, alternativa 25-45, bom voo. 2085-2545, obrigado, bom dia. Autorizado táxi via faixa principal da Índia, por espera da 01918, nesse momento, dúzia, que legal, 0-1. Via faixa, por espera da 01918. Vitor Kilo Delta, autorizado até o pátio 3. Oscar Golf Kilo, está autorizado a sessão para 1-0-0. Estabilizando a aeronave 63 com nono. 63 com nono, chame Torre Salvador na frequência 08, decimal 60. 108-6, bom dia, senhorita. Observe o banho da Gol puxando no 5, assim que ele finalizar no pátio 3, continue o táxi até o ponto de espera da 90. Brasília, Fortune 591, reporte ao Taxi Delta. Reporte ao Delta, Taxi 5591. Pushback acionamento, está 3304. 3304, portão 7, autorizado, chame táxi. Na portagem 3304. O controle não copiou. Essa é a nossa. Ajuste a 0,96. 2171, desça para 2506, o ajuste a 0,96, autorizado, é RNAV. 2506, RNAV, 0,0, autorizado, 2500. Azul 9149, Recife, na frequência 26.0, alternativa 28.8. Centro Recife 260288, azul 9149, obrigado, bom dia, até a próxima. Bom voo. Bom dia, 3896. Bom dia, prossiga na chegada Mari, decisão 050. 050 Mari, bom voo. O SAR 07 continua intacto até o ponto de espera da 90. Bom dia, Papa Romeu. Papa Romeu? Filho Sérgio, a gente conta na SAR para a federação liberar uma centena de OB 02 agora na OB. Liberar uma centena, autorizado. Sono 7, curva direita na Coral. Controle Salvador 208, transponder 5157, quilo Terra-Lima. Salvador conforme, decolar no 7, seguida Coral, 208, 5157, quilo Terra-Lima. Nível e PLB. Nível é uma centena, PLB 02. Sim, baixo 5. Baixo 5? Ah, exato. Gente, pelo Terra Lima, torre 1-1-8-6-2, acionamento agora. Solo Gol 1095 para o táxi, com 179 a bordo, autonomia 2 horas e 43, alterna Galeão. 1095, ociente em frente, parte principal está em frente, a ponto de espera da 1-0-1-8-6-2, QNH-1-0-1-6. 1016, Índia 18-6, no ponto de espera 1095. Salvador, muito bom dia, 63-9, Oxanã, livrou a nossa escuta. Oxanã 6311, via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, chama 6311. Bom dia, Xenai 6312. 6312, bom dia, com a foto radar. Suba via saída PUCA para o nível 350. Saída PUCA 350, Xenai 6312. A aeronave? Oscar Golf Sierra autorizado, porto seguro, decola pista 97, curva à direita no perfil de saída Coral, via Golf 677, nível 100, transponder 5154, frequência do controle 120.8. Oscar Golf Sierra, retifica o transponder 0260, confirme o local de estacionamento e pessoas a bordo. Sim, espera estacionamento táxi decolar, a gente chama em torre em 1-1-8-6, ajuste 1-0-6, um bom voo. Salvador 6319, Oscar Golf Sierra, copiou o solo? 0260. Quatro, autorizar o táxi até o ponto de espera da pista no zero via táxi Inter, quando o próximo chame torre em 1, 1 no 8, decimal 9, correção, 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 6. 16, o Xaner 63, 1 no visual Fairbanks da TAM, taxiando no pátio principal. Confere. O Xaner 63, 1 no visual Fairbanks da TAM, taxiando no pátio principal. Afirmo. Após a passagem do tráfego autorizado, o ingresso via Juliette, posição 02 indicada. Aqui, após o 21 da TAM, segue o mesmo para a posição 2. E a vida 366, 329. Autor Salvador, Papa Romeu, Mike, Acuzulu. Cola a pista no 7, curva direita, no perfil de saída Arbor 1, após transição Elefa, nível 200. Transponder 5127, frequência do controle em 1-20-8. 262171. 292171, chame torre na frequência 18-60. 18-60-2171. Estacionamento táxi decolagem, chame torre em 1-18-6, ajuste 1-0-1-6. Frequência da torre em 1-18-6, Oscar Golf Sierra. Muito bom dia, o Star 07 decolado, não, radial de saída, cruzando meu país. Star 07, bom dia, está em contato com o radar, sobre uma TJ 250, na radial 145. Sabe manter um 250, radial 144, Star 07.